إن قارون Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَلَا تَنْتَهِي Thank you. Oh. Thank you. شيخ. الله أكبر. Thank you.